Ficheiro 111, página 719, capítulo 39, O resgate da alma de um homem. De manhã, como de costume, fui verificar como Jamie estava, esperando que ele tivesse conseguido comer alguma coisa. A poucos passos do seu quarto, Murtagh saiu de uma alcova na parede, barrando-me o caminho. O que foi? Perguntei assustado. O que aconteceu? O meu coração disparou e as palmas das minhas mãos ficaram úmidas de repente. O meu pânico deve ter sido óbvio, porque Murtagh sacudiu a cabeça para me tranquilizar. Não, ele está bem. Encolheu os ombros. Ou tão bem como tem estado. Fez-me dar meia volta, segurando delicadamente o meu cotovelo e começou a levar-me novamente pelo corredor. Pensei, chocada, que aquela era a primeira vez que Murtagh me tocava deliberadamente. A sua mão no meu braço era leve e forte, como a asa de um pelicano. O que se passa com ele? Perguntei. O rosto marcado do homenzinho permaneceu inexpressivo como sempre, mas as pálpebras enrugadas tremeram nos cantos. Ele não quer vê-la de momento, disse. Parei onde estava e retirei bruscamente o braço da sua mão. Por que não? Quis saber. Murtagh hesitou, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Bem, é que ele decidiu que seria melhor para si deixá-lo aqui e voltar para a Escócia. Ele... O resto das suas palavras perdeu-se no corredor, quando passei bruscamente por ele. A porta pesada fechou-se com um leve baque atrás de mim. Jamie dormitava de bruços na cama. Estava tapado, vestido apenas com uma túnica curta dos noviços. A braseira de carvão no canto deixava o aposento confortavelmente aquecido, embora cheio de medo. Deu um salto quando lhe toquei. Os olhos, ainda embaciados de sono, estavam encovados e o seu rosto assombrado por pesadelos. Tomei-lhe a mão entre as minhas, mas ele retirou-a violentamente. Com um olhar quase de desespero, fechou os olhos e enterrou o rosto na almofada. Procurando não demonstrar nenhum sinal da minha própria perturbação, puxei um banco silenciosamente e sentei-me perto da sua cabeça. Não vou tocar-te, disse eu, mas tens de conversar comigo. Esperei vários minutos, enquanto ele permaneceu imóvel, os ombros encolhidos defensivamente. Finalmente suspirou e sentou-se, movendo-se devagar e penosamente, lançando as pernas para fora da cama. Sim, disse sem rodeios, sem olhar para mim. Sim, creio que tenho. Já devia ter feito isto antes, mas fui suficientemente covarde para achar que não precisava. A sua voz era amarga e mantinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas frouxamente em volta dos joelhos. Não me considerava um covarde, mas sou. Devia ter feito o Randall matar-me, mas não o fiz. Não tinha nenhuma razão para viver, mas não fui suficientemente corajoso para morrer. A sua voz definhou e falou tão baixo que eu mal consegui ouvi-lo. E sabia que teria de ver-te uma última vez, contar-te. Mas, Claire, meu amor... Pegou na almofada e abraçou-a como se quisesse proteger-se, um substituto, pelo conforto que não podia buscar em mim. Descansou a fronte sobre ela um instante, reunindo forças. Depois de me deixares em Wentworth, Claire, disse ele em voz baixa, a cabeça ainda curvada, ouvi os teus passos a distanciarem-se nas pedras do corredor e disse a mim mesmo, vou pensar nela agora, vou lembrar-me dela. Do toque da sua pele, do perfume dos seus cabelos, da sensação dos seus lábios nos meus. Pensarei nela até aquela porta se abrir outra vez. E pensarei nela amanhã, quando estiver no cadafalso, para me dar coragem no fim. Entre o momento em que a porta se abrir e o momento em que deixar este lugar para morrer, simplesmente não pensarei em nada, concluiu num sussurro, as mãos fechando-se e depois relaxando. Na pequena masmorra, fechara os olhos e ficara à espera. A dor não era insuportável, desde que ficasse imóvel, mas sabia que em breve iria piorar. Temendo a dor, ainda assim já lidara com ela muitas vezes antes. Conhecia-a, como conhecia a sua própria reação a ela, e estava resignado a suportá-la, esperando apenas que ela não excedesse as suas forças muito cedo. A perspectiva de violação física, também, era agora apenas uma questão de leve repugnância. O desespero era, a seu próprio modo, também um anestésico. Não havia nenhuma janela no quarto pela qual julgar a hora do dia. Era fim de tarde, quando fora levado para a masmorra. Mas não podia confiar na sua noção de tempo. Quantas horas ainda se passariam até ao alvorecer? 6? 8? 10? Até ao fim de tudo. Pensou com um humor sombrio que Randall, pelo menos, lhe fizera o favor de desejar a morte. Quando a porta se abriu, ergueu os olhos, esperando. O quê? Havia apenas um homem, de constituição esbelta, bonito e um pouco desalinhado, a camisa de linho rasgada e despenteado, apoiado contra a porta de madeira a observá-lo. Após uns instantes, Randall atravessara o quarto sem falar e ficara parado ao lado dele. Encostou a mão por um momento ao pescoço de Jamie. Depois inclinou-se e libertou a mão, presa à mesa, com um puxão no prego, que deixou Jamie à beira do desmaio. Um copo de conhaque foi colocado diante dele e a mão firme de Randall ergueu a sua cabeça e ajudou-o a bebê-lo. Depois ergueu o meu rosto entre as suas mãos e lambeu as gotas de conhaque dos meus lábios. Quis esquivar-me dele, mas dera a minha palavra, de modo que apenas fiquei imóvel. Randall segurara a cabeça de Jamie por um instante, olhando especulativamente dentro dos seus olhos. A seguir largou-o e sentou-se em cima da mesa ao seu lado. Ficou ali sentado durante bastante tempo sem dizer nada, apenas a balançar uma perna para a frente e para trás. Eu não fazia a menor ideia do que ele queria e não estava com disposição para imaginar. Estava cansado e um pouco nauseado da dor na minha mão. Assim, após algum tempo, apenas descansei a cabeça nos meus braços e desviei o rosto. Ele suspirou pesadamente. Depois de um instante, pude sentir a sua mão na minha cabeça, mas não me movi. Começou a acariciar-me o cabelo muito delicadamente, sem parar. Não havia nenhum som, a não ser a pesada respiração dele e o estalido do fogo no braseiro. E acho que adormeci por alguns instantes. Quando acordou, Randall estava em pé diante dele. Sentes-te melhor? Perguntara Randall num tom longínquo, cortês. Sem dizer nada, Jamie assentira e levantara-se. Randall despira-o, tendo cuidado com a mão ferida, e levara-o para a cama. Eu dera a minha palavra de que não iria resistir-lhe, mas também não pretendia ajudar. De modo que apenas fiquei ali parado, como se fosse feito de madeira. Pensei em deixar que ele fizesse o que quisesse, mas eu não teria nenhuma participação naquilo. Manteria a distância, pelo menos mentalmente. Randall sorrira e pegara na mão direita de Jamie, apertando-a o suficiente para o fazer cair na cama, sentindo-se enjoado e tonto com a súbita pontada de dor. Randall ajoelhara-se no chão ao seu lado e ensinara-lhe em alguns minutos arrasadores que a distância é uma ilusão. Quando se levantou, pegou na faca e passou-a pelo meu peito, de um lado ao outro. Não foi um corte profundo, mas sangrou um pouco. Observou o meu rosto por um instante, depois estendeu o dedo e molhou-o no sangue. A voz de Jamie era instável, tropeçando e gaguejando, de vez em quando. Lambeu o meu sangue do dedo, com pequenos movimentos da língua, como um gato a limpar-se. Sorriu um pouco, depois, muito delicadamente, inclinou a cabeça para o meu peito. Eu não estava amarrado, mas não podia mexer-me. Eu apenas fiquei ali, enquanto ele usava a sua língua para... Não doeu, mas era uma sensação muito estranha. Após algum tempo, levantou-se e limpou-se cuidadosamente com uma toalha. Observei a mão de Jamie, O rosto virado era o melhor indicador dos seus sentimentos. Apertava convulsivamente a beira da cama enquanto falava. Ele disse-me que eu era delicioso. O corte havia praticamente parado de sangrar, mas ele pegou na toalha e esfregou-a com força no meu peito para abrir o ferimento outra vez. As articulações da mão apertada no catre eram nós de ossos e exangues. Desabotoou as calças, espalhou o sangue fresco sobre si mesmo e disse que agora era a minha vez. Depois, Randall segurara a sua cabeça e ajudara-o a vomitar. Limpara o seu rosto delicadamente com uma toalha e dera-lhe um pouco de conhaque para ajudar a tirar o mau gosto da boca. Assim, alternando crueldade e delicadeza, pouco a pouco, usando a dor como arma, destruíra todas as barreiras da mente e do corpo. Eu queria fazer Jamie parar de falar, dizer-lhe que não tinha de continuar, que não devia continuar. Mas mordi o lábio com força para me calar e apertei as minhas próprias mãos com força para me impedir de tocá-lo. Então contou-me o resto da história. As lentas e deliberadas chicotadas, entremeadas de beijos. A dor aguda das queimaduras administradas para arrancá-lo de uma inconsciência desesperadamente desejada para enfrentar novas humilhações. Contou-me tudo, com hesitações, às vezes com lágrimas, muito mais do que eu poderia suportar ouvir, mas ouviu até ao fim, silenciosa como um confessor. Erguia os olhos rapidamente para mim, depois desviava-os. Eu podia ter aguentado ser ferido, por pior que fosse. Esperava ser usado e achei que também podia aguentar, mas não podia. Cravei as unhas nas palmas das mãos para ficar calada. Ele tremeu durante algum tempo, depois reencontrou a voz, embargada mas firme. Não me magoou apenas, ou usou. Ele fez amor comigo, Claire. E magoou-me muito enquanto o fazia, porque para ele isso era amor. E fez-me corresponder, maldito seja. Fez com que eu me excitasse com ele. A sua voz formou um punho e atingiu a cama, fazendo-a estremecer. Da primeira vez foi muito cuidadoso comigo. Usou óleo e levou muito tempo a aplicá-lo, tocando-me suavemente em todo o lado. Eu não pude deixar de ficar excitado, assim como não pude deixar de sangrar quando me cortou. A voz de Jamie estava cansada e cheia de desespero. Fez uma pausa e olhou-me pela primeira vez desde que entrei no quarto. Claire, eu não queria pensar em ti. Não suportava ficar ali nu e daquela forma e lembrar-me de que te amei. Era blasfémia. Quis varrer-te da minha mente e apenas existir enquanto tivesse de viver. Mas ele não permitiu. O seu rosto estava molhado, mas não chorava naquele momento. Ele falou. Durante o tempo todo, falou comigo. Em parte eram ameaças, e em parte palavras de amor. Mas, em geral, falava de ti. De mim? Silenciosa, há algum tempo a minha voz saiu tensa, parecendo um grasnido. Ele assentiu com a cabeça, olhando para a almofada outra vez. Sim, tinha muitos ciúmes de ti, sabes? Não, não sabia. Ele anuiu de novo. Sim, perguntava-me, enquanto me tocava. Perguntava-me, ela faz isto contigo? A tua mulher excita-te assim? A voz dele tremia. Eu não respondia, nem podia. A seguir ele perguntava-me, como te sentirias se me visses, se me visses? Mordeu o lábio com força sem conseguir continuar. Magoava-me um pouco, depois parava. E amava-me até eu começar a ficar excitado. A seguir magoava-me com força e possuía-me novamente. E durante todo o tempo falava de ti e mantinha-te diante dos meus olhos. Eu resisti mentalmente, tentei manter-me longe dele, manter a minha mente separada do corpo. Mas a dor atravessava sem cessar todas as barreiras que eu erguia. Tentei, Claire, Deus, como tentei, mas Afundou a cabeça entre as mãos, os dedos a pressionarem as têmporas com força. Falou bruscamente. Sei por que motivo o Alex McGregor se enforcou. Eu faria o mesmo se não soubesse que é um pecado mortal. Se ele me condenou em vida, não fará o mesmo comigo no céu. Houve um instante de silêncio enquanto lutava para se controlar. Notei automaticamente que a almofada nos seus joelhos estava manchada de suor e quis levantar-me para lhe trocar. Ele sacudiu a cabeça devagar, ainda a olhar fixamente para os pés. Tudo está interligado para mim agora. Não posso pensar em ti, Claire, nem mesmo em beijar-te ou tocar-te na mão, sem sentir o medo e a dor e a náusea voltarem. Fico aqui deitado a sentir que vou morrer sem o toque das tuas mãos. Mas quando me tocas, acho que vou vomitar de vergonha e nojo de mim mesmo. Não posso sequer ver-te sem... Pousou a testa nos punhos fechados, os nós dos dedos enfiados com força nas órbitas. Os tendões do seu pescoço estavam retesados de tensão e a voz veio abafada. Claire, quero que me deixes. Volta para a Escócia, para Craig na Dune. Volta para o teu lugar, para o teu marido. Murtagh leva-te em segurança, eu pedi-lhe. Ficou em silêncio por um instante e eu não me movi. Ergueu os olhos novamente com uma coragem desesperadora e falou de maneira muito simples. Amar-te-ei enquanto viver, mas já não posso ser teu marido. E não serei menos do que isso para ti. O seu rosto começou a desmoronar. Claire, desejo-te tanto que os meus ossos tremem no meu corpo, mas Deus me ajude, tenho medo de te tocar. Comecei a levantar-me para ir até ele, porém deteve-me com um sinal repentino da mão. Tinha o corpo dobrado, o rosto contorcido com a luta interior e a sua voz era sufocada e arquejante. Claire, por favor, vai-te embora. Vou ficar muito enjoado e não quero que vejas, por favor. Ouvi a súplica na sua voz e compreendi que precisava de poupar-lhe mais esta indignidade, pelo menos. Levantei-me e, pela primeira vez na minha vida profissional, deixei um homem doente, entregue a si próprio, indefeso e sozinho. Deixei o quarto dele entorpecida e encostei-me à parede branca de pedra do lado de fora, refrescando o rosto afogueado contra os blocos maciços, ignorando os olhares fixos de Murtagh e do irmão William. Deus me ajude, dissera ele. Deus me ajude, tenho medo de tocar. Impertiguei-me e fiquei parada. Bem, por que não? Certamente não havia mais ninguém. À hora em que o tempo começa a abrandar, ajoelhei-me na nave da Capela de São Gil. Anselmo estava lá, os ombros direitos e elegantes sob o hábito, porém mais ninguém. Ele não se moveu nem olhou em volta, mas o silêncio vivo da capela envolveu-me. Fiquei de joelhos por um instante, tentando absorver a silenciosa escuridão, acalmando o turbilhão na minha mente. Só quando senti o coração desacelerar e começar a bater ao ritmo da noite é que deslizei para um banco ao fundo da capela. Fiquei sentada rígida, não conhecendo a forma e o ritual, as formalidades litúrgicas que facilitavam aos irmãos o acesso às profundezas da sua conversa sagrada. Não sabia como começar. Por fim disse silenciosamente, sem rodeios, que precisava de ajuda, por favor. Então, deixei que o silêncio jorrasse em ondas à minha volta, envolvendo-me como as dobras de um manto, confortando-me contra o frio. E esperei, como Anselmo me ensinara, e os minutos transcorreram incontados. Havia uma mesinha no fundo da capela, coberta com uma toalha de linho, onde estava a pia de água benta, e ao lado uma bíblia e outras duas ou três obras de inspiração, para serem usadas por fiéis, para quem o silêncio era insuportável, creio eu. O silêncio estava a tornar-se insuportável. Levantei-me e peguei na Bíblia, levando-a para o genuflexório comigo. Dificilmente seria a primeira pessoa a recorrer às sortes virgiliania em momentos de confusão e dificuldade. Nota da tradutora. Forma de adivinhação por bibliomância, em que conselhos ou previsões do futuro são procurados ao acaso numa passagem da Eneida de Virgílio. Foi bastante praticada no Império Romano e mais tarde, na época medieval. Havia luz suficiente das velas para eu ler, virando as páginas delgadas cuidadosamente, esforçando-me por discernir as linhas de letras pretas e minúsculas. E ferindo-os com tumores pestíferos em Asdod e seu território. Que tumores pestíferos, pensei. Tentei os salmos. Eu, porém, sou um verme e não um homem. Fui derramado como água e todos os meus ossos se desconjuntarão. O meu coração tornou-se como cera e derreteu-se dentro do meu peito. Bem, sim, um diagnóstico competente, pensei com alguma impaciência. Mas haveria algum tratamento? Mas tu, Senhor, não te afastes de mim. És o meu auxílio, vem socorrer-me depressa. Livra a minha alma da espada e das garras dos cães. A minha vida. Voltei para o livro de Jó, o preferido de Jamie. Certamente, se alguém estava em posição de oferecer um conselho útil, só ele sofrerá as dores do seu corpo e só ele lamentará as penas da sua alma. Pensei. E virei a página. Ele corrige o homem com dores no leito, com a dor contínua dos seus ossos. A sua carne vai-se consumindo e os ossos que se viam aparecem descarnados. Exatamente, pensei. E depois? A sua vida aproxima-se da sepultura e a sua alma daqueles que estão mortos. Não tão bom. Mas o próximo trecho era mais alentador. Mas se para ele houver um amigo, um intercessor entre mil para lhe ensinar o que deve fazer, que tenha piedade dele e diga, livra-o de descer ao sepulcro. Eu encontrei o resgate da sua vida. Então o seu corpo recupera a juventude e retornará aos dias da adolescência. E qual seria o resgate, então? Que recuperaria a alma de um homem e livraria o meu amado das garras dos cães. Fechei o livro e os olhos. As palavras confundiam-se, toldando-se com a minha necessidade urgente. Uma tristeza avassaladora apoderou-se de mim quando pronunciei o nome de Jamie. E, no entanto, havia um pouco de paz ali, um abrandamento da tensão, quando disse inúmeras vezes, Senhor, nas tuas mãos entrego o espírito do teu servo James. Ocorreu-me que talvez fosse melhor para Jamie estar morto. Ele dissera que queria morrer. Eu estava moralmente certa de que se o deixasse entregue à própria sorte, em breve estaria morto, quer pelas consequências da tortura e da doença, quer na forca ou em alguma batalha. E não tinha a menor dúvida de que ele também sabia isso. Deveria fazer o que ele pedira? Raios me partissem se o fizesse, disse a mim mesma. Raios me partissem, disse com raiva, ao sol e radiante no altar, e abri o livro outra vez. Passou-se algum tempo até eu perceber que a minha súplica já não era um monólogo. Na realidade, só soube disso quando compreendi que havia respondido a uma pergunta que não me lembrava de ter formulado. No meu transe de insone tristeza, algo me fora solicitado, não sabia exatamente o quê, e eu respondera sem hesitar, sim, falo-ei. Parei bruscamente de pensar, ouvindo o silêncio palpável. Então, mais cautelosamente repeti, sem voz, sim, sim, falo-ei. E um pensamento fugaz atravessou a minha mente. As condições necessárias para a perpetração do pecado são as seguintes. Primeiro, que seja errado. E segundo, que lhe demos pleno consentimento. E essa também é a condição para que a graça ocorra. Veio em eco a voz tranquila de Anselmo. Havia um sentimento, não repentino, mas completo, como se me tivessem dado um pequeno objeto para esconder nas mãos. Precioso como a opala, liso como o jade, pesado como um seixo, mais frágil do que o ovo de um pássaro. Infinitamente imóvel, vivo como a raiz da criação. Não um presente, mas um depósito em confiança. Para amar febrilmente, para guardar carinhosamente. As palavras falaram por si mesmas e desapareceram nas sombras dos arcos do teto. Ajoelhei-me diante da sua presença e deixei a capela, sem duvidar nem por um instante na eternidade do momento em que o tempo para, que tinha uma resposta, mas não fazia a menor ideia do que era. Sabia apenas que aquilo que eu guardava nas mãos era a alma de um ser humano. Se a minha própria alma ou a de outra pessoa, isso eu não sabia.